Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can. Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. E se esse é um podcast sobre discos, é claro que eu não poderia deixar de eleger aqui os meus discos favoritos aí do ano de 2023. Já fiz isso aqui no ano passado com meus discos favoritos de 2022 e volto para mais um ano aí, né? Após um ano quase aí de audições, né? Ouvindo vários lançamentos, discos que vieram saindo aí ao longo do ano. Finalmente monto a minha lista aqui para falar para vocês o que eu achei. E já quero logo, já no começo do episódio, já para que não fique nenhuma dúvida, não são os melhores. Primeiro, ano passado eu coloquei esse título, né, os melhores discos do ano e tal, porque eu acho que melhor é muito subjetivo, né? De repente o que eu acho melhor não é o melhor do que você aí do outro lado vai achar. Então essa é minha lista de discos favoritos, meus discos favoritos. Então se você for comentar, você esqueceu desse, você não falou desse, você não colocou desse, não. Na minha lista entrou esses discos aqui. Você pode fazer a sua lista aí nos comentários, tanto do post no site, já ouviu esse disco.com, quanto no post do Twitter, arroba já ouviu o disco, e no Instagram, arroba já ouviu esse disco. Vai lá no post, vai ter dois posts, né? O post sobre o episódio, e eu vou fazer um outro post separado sobre os 10 discos, né? Vou colocar lá capas dos discos e tudo mais. Aí você pode fazer a sua lista lá, até de repente pode despertar curiosidade para eu ouvir alguma coisa que eu tenha deixado passar, porque acontece o seguinte, são aí quase um ano, né, de audições aí, dos lançamentos e tal, não dá para me ouvir tudo, que fique bem claro. Ah, Danilo, você não falou desse, de repente eu nem ouvi, então eu não coloquei, às vezes porque eu não tive o contato, são muitas coisas, né, que saem durante um ano e não dá pra gente englobar tudo. Eu vou fazer então a lista do que é melhor pra mim, dos meus favoritos que eu ouvi. Se você tem a sua lista diferente, se você discorda, já sabe. Democraticamente nós podemos conversar lá nos comentários e você dizer aí pra mim quais que foram seus 10 discos favoritos do ano no quesito pop. Ou não se esqueça que hoje aqui eu vou falar de pop, mas eu gosto de colocar o nome pop e outros. Por quê? Tem pop, vai ter algumas coisas mais puxadas de repente pra R&B, disco music, sei lá, samba, funk, não sei, então é pop, mas tem outras coisas no meio, tá, música popular, enfim. Lembrando que essa semana aqui tem o episódio de hoje com os discos de pop, vai ter o episódio quarta-feira com os discos de rock e metal do Brasil e na sexta os discos internacionais aí de rock, metal e afins, que é a mesma coisa para rock e metal, pode ser rock e metal, mas vai ter metalcore, deathcore, power metal, speed metal, heavy metal tradicional, só coloca a nomenclatura ali que engloba tudo. Outra coisa que eu não posso esquecer de dizer é Feliz Natal, já que esse episódio aqui está saindo aí na nossa querida segunda-feira de Natal. Olha só, segunda-feira e depois daqui uma semana, um ano começa, dia 1º começa exatamente na segunda-feira. Olha aí, então, espero que vocês tenham aproveitado essa madrugada aqui, né, do dia 24 pro dia 25. Quem estiver ouvindo na segunda-feira, né, se você estiver ouvindo mais pra frente, sem problema também, fiquem com um Feliz Natal mesmo assim. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, passado aí com as pessoas que vocês gostam, amigos ou família, enfim, que vocês tenham tido uma boa noite aí, de passagem aí de Natal e Ano Novo também. Eu espero que vocês curtam bastante, aproveitem que vai começar mais um ano, e com mais um ano começando a gente começa com o quê? Mais audições para ano que vem a gente estar aqui de novo falando sobre os discos favoritos de 2024. Mas esse é um papo que eu vou deixar pro Danilo do futuro resolver, porque o Danilo de agora já teve que resolver muita coisa aí. 30 discos pra falar sobre é muita coisa. Se você ouviu a retrospectiva, né, os melhores, os meus favoritos, enfim, de 2022, meu muito obrigado por passar um ano aqui comigo, por estar comentando, curtindo, compartilhando, enfim, muito obrigado. E se você estiver ouvindo, comenta aí, ó, ouvi a do ano passado e ouvi essa, só pra me saber. Aí, os grandes fãs aí do Já Ouviu Esse Disco, gostaria muito de ter essa interação. Outra coisa, eu gostaria de agradecer a todo, primeiramente, todo mundo durante o ano de 2023 que curtiu, comentou, compartilhou stories marcando o perfil, comentou no site, comentou no Instagram, no Twitter. Meu muito obrigado. Se você fez isso, eu não preciso citar seu nome, você sabe o que você fez. Meu muito obrigado, de verdade mesmo, de coração. É muito importante ter essa interação e ter esse feedback para saber que eu não tô falando para ninguém. Então, se você fez alguma dessas opções aí durante o ano, muito obrigado, de verdade. E a galera que foi além e apoiou financeiramente durante o ano aí, Bruno Henrique, Luan Lima, o Pensador Louco, o Flávio Baldan, muito obrigado de verdade por acreditar tanto nesse projeto que vocês colocam dinheiro. Eu não tenho nem como agradecer. E já vou dizer que ano que vem, não vou adiantar ainda o que eu vou fazer, mas ano que vem, depois que a sexta temporada acabar, eu vou dar uma pausa que eu vou tentar fazer alguma coisa pra quem quer ajudar com dinheiro e não sair de mão vazia, só me dá de tá, toma dinheiro aí. Alguma coisa pra vocês terem algo em troca, algo físico, algo material, vocês vão me ajudar e vão ter alguma coisa também, vou trabalhar nisso. Então quem entrou com grana esse ano, cara, não tem nem palavra, muito obrigado de verdade. Então, outra coisa também já importante pra deixar claro nesse primeiro especial, um pouco diferente do ano passado, eu vou falar menos sobre os discos. Por quê? Porque eu quero, durante o ano de 2024, 25, 26, não sei, trazer alguns desses discos aí para um episódio solo, né? Onde eu vou falar só sobre o disco. Então eu não quero dar uma lista completa de curiosidades, produção e tudo mais, sonoridade sobre os discos. Primeiro, porque o programa ia ficar muito longo. E segundo, porque eu quero fazer mais programas lá pra frente falando sobre esses discos. Então vai ser assim, eu vou falar um pouco, vamos ouvir uma música completa de cada disco, pra você de repente ficar curioso e ir aí na sua casa ouvir o disco inteiro. Se você fizer isso, também não esquece de comentar, que é muito legal saber quando as pessoas fazem isso. Então, eu vou falar um pouco, algumas curiosidades, o que eu achei, vou colocar um trechinho de uma música e depois a gente vai ouvir uma música inteira de cada disco. Talvez esse episódio fique um pouco mais comprido aí, talvez uma hora e pouquinho, você pode ouvir ele quebrado, talvez até ali o top 5, ouvir um disco por dia, enfim. Você pode escolher, você tem essa liberdade para escolher o que você vai fazer para ouvir o episódio de hoje, que é sobre os meus discos favoritos de música pop de 2023. Começar a falar de cada um aqui do meu top 10, eu queria só dizer que eu não consegui ouvir muito disco pop esse ano, tá? Eu acho que em 2022 eu ouvi muito mais coisas populares do que em 2023. Mais do que eu ouvi, eu gostaria de comentar alguns que quase entraram na lista, ou que pelo menos assim me chamaram a atenção. Acho que de todos que eu tenho pra falar aqui, o Memento Mori do Depeche Mode, achei bem interessante, é uma banda que eu não tenho muito contato, mas eu ouvi, achei bem interessante, quase entrou. Outro disco de uma cantora que eu acho que tem uma carreira recente aqui do Brasil, que é a Carol Biazin, ela lançou o disco Reversa, que ficou na lista ali por um tempo, eu cheguei a colocar, mas depois eu tirei porque eu ouvi umas coisas mais interessantes, e ela faz um som meio meio puxando pra coisas que estão acontecendo lá fora. Vai ter um artista que eu vou comentar aqui na minha lista, e eu acho que a Carol Biazin e esse cara também fazem isso, tem um toque brasileiro deles e tal, cantam em português, mas eles trazem algumas coisas ali que estão sendo tendência no pop lá fora. Acho bem interessante esse movimento, e a Carol Biazin com o disco Reversa tem mais ou menos esse cuidado, e eu achei bem interessante. A Kylie Minogue lançou Tension, gostei bastante. Tem um grupo que eu não conhecia chamado Lanterns on the Lake, lançou Versions of Us, bem interessante o disco. E uma banda que eu gosto muito mesmo, que quase conseguiu feito de aparecer em duas listas esse ano aqui, é o King Gizzard the Lizard Wizard, que lançou um disco de metal e lançou um disco de música pop meio eletrônica, que é o The Silver Chord. Achei bem interessante, quase coloquei na lista. Outro disco aqui que eu achei muito legal também, não, eu acho que eu não colocaria na lista, mas eu acho interessante mencionar, porque é um disco que originalmente foi lançado 20 anos atrás, um disco de rock, e agora fizeram um relançamento dele, convidaram vários músicos para gravar e tal, suas versões para as músicas desse disco, que é o admirável Chip Novo reativado da Pitty. E assim, tem algumas coisas de rock ali no meio, mas tem muito mais coisas de pop, então eu acho interessante comentar sobre o admirável Chip Novo reativado aqui. Eu vou te falar que a música que eu mais gostei deste disco, eu não sei se foi a que eu mais gostei, mas que foi a que eu mais repeti, viajei ouvindo, foi a versão de Equalize aí feita por Pablo Vittar, que eu achei muito legal. E já quero fazer a ponte com o décimo colocado dessa lista. Sim, meus amigos, Pablo Vittar está nessa lista. E antes de você pistolar aqui, que isso, Danilo, não pode, como assim, Pablo Vittar numa lista de melhores do ano? Repetindo, não é os melhores, foram os que mais me agradaram. E quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, eu já achei muito interessante, me diverti ali ouvindo, é um disco que passa rapidinho, e coloquei ele na lista. E conforme o ano foi passando, ele foi ficando na lista, e quando eu fui fechar a lista, eu falei, cara, eu vou colocar esse disco aqui, a galera vai pistolar tanto, eu vou tirar. Só que ao mesmo tempo eu falei assim, cara, não, eu não vou tirar. A galera, se não gosta, paciência, pula, vai direto pro nono, não sei, mas eu gostei. E os discos que estarão tanto na lista de hoje quanto nas próximas são discos que me causaram algum sentimento. Que eu tava ali jogando um videogame, fazendo uma arte, alguma coisa, e enquanto eu ouvia, ele foi me chamando a atenção. E o disco de Pablo Vittar, aconteceu isso, eu tava ali fazendo alguma coisa, aí eu parei e falei, opa, ela falou isso aqui mesmo? Que interessante, aí voltava, ria. Então, se você não gosta, me desculpe, pula lá pro nono lugar, não tem problema nenhum. Mas se você não é chato, você não tem a cabeça quadrada, ouve aí. Então, em décimo lugar, eu vou falar de Noitada, disco de Pablo Vittar. Amor, tentei fechar meu coração, jogar a chave fora. Mas você é o único que sabe abrir a minha porta. Eu dei tudo de mim e você nunca soube aproveitar. Eu tento desfazer, mas admito, te espero voltar. Tranquei meu coração. É o quinto álbum de Pablo Vittar, que veio logo depois do lançamento do disco ao vivo I Am Pablo e da participação da cantora em Dawn of Chromatica, disco de remixes do álbum Chromatica da Lady Gaga, né? Lançado em 8 de fevereiro, foi um dos primeiros que eu ouvi, né, da lista de lançamentos desse ano aqui, e desde a primeira audição, né, desde o primeiro contato ali, eu me diverti um bocado. E por ser um disco curto, né, tem um pouco mais ali de 20 minutos, eu consegui reouvir algumas vezes. E sério, eu curti todas essas vezes. Se eu não colocasse aqui, iria ser uma traição comigo mesmo. Eu sei que vai ter uma galera que vai pistolar e vai falar, que isso? Então você coloca Pablo Vittar nos melhores. Por isso que eu mudei o nome desse prêmio aqui. Não é melhores, é os meus favoritos. E um dos meus favoritos desse ano foi justamente Noitada de Pablo Vittar, porque toda vez que eu ouvi, eu me diverti um bocado. E segundo Pablo Vittar, Noitada foi o primeiro de três atos, né? O segundo veio mais tarde em After, que é o disco de remixes de Noitada. E o terceiro ato será o seu sexto disco de inéditas, né? Que dará continuidade aí nas aventuras de Pablo pela noite, onde ela conta suas vivências noturnas, principalmente após a pandemia, né? Que aí ela pode voltar a se conectar com esse clima aí da noite que ela tanto adora. E, pô, as letras das músicas todas ali com duplo sentido, eu ia ouvindo e gargalhando e como eu falei, porque são meus discos favoritos, porque fazem eu sentir alguma coisa, né? E um disco que me faz rir, que me deixa alegre, que melhora o meu astral, não tem como não tá nessa lista. E essas músicas aqui, como eu falei, tem, se você for ouvir aí, eu sei que muita gente não vai dar essa chance pra Pablo Vittar, mas se você for ouvir, você vai perceber muitos duplos sentidos ali. É um barato esse disco aqui. Se você não quiser ouvir inteiro, apesar de ser um disco curto, né, 20 minutinhos, 20 e poucos minutinhos, eu vou trazer aqui nessas listas todas que eu vou fazer nesses próximos três programas aqui, nesse e nos próximos dois, destaques aí, se você quiser ouvir uma música só, duas ou três, pra ver se você vai ficar interessado em ouvir o disco. Eu trago aqui a Descontrolada, que é uma música que claramente bebe ali da fonte cromática, né, da Lady Gaga. Tem a música Cadeado, Balinha de Coração e Penetra. O disco, ele tem várias participações, né, entre elas a MC Carol, grande MC Carol, que já apareceu outras vezes aqui, Glória Groove e a Anitta, que está na faixa que a gente vai ouvir agora, Balinha de Coração. Quer provar, quer provar minha balinha de coração, quer provar, minha balinha de coração. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Caramelizando, bota o gostosinho, você vai ficar babando. Tem balinha pra você e também tem pros seus amigos. Unidunite, quem vai querer brincar comigo? Prova minha balinha que é de coração. Derrete na boca e te dá tesão. Hoje eu vou te dar, não acostuma não. Hoje eu vou te dar, não acostuma não. Prova minha balinha que é de coração. Derrete na boca e te dá tesão. Quer provar, quer provar minha balinha de coração. Quer provar, quer provar minha balinha de coração. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Quer provar, quer provar minha balinha de coração. Quer provar, quer provar minha balinha de coração. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Hoje eu vou te dar, só não acostuma não. Ai, tem um dos queridinhos da crítica esse ano e que já começou a aparecer em várias listas de melhores álbuns de 2023, que é o álbum Desire, I Want to Turn Into You, da cantora Caroline Polachek. I Want to Turn Into You é o quarto disco da cantora e compositora nova-iorquina Caroline Polachek, mas é apenas o segundo lançado sob o seu nome real, né? Anteriormente, ela era conhecida pelo seu pseudônimo Ramona Lisa. Após participar da canção de sucesso New Shapes, da Charlie XCX, e seu ato de abertura de Dua Lipa, né, na Future Nostalgia, lá nos Estados Unidos, né, na turnê do Future Nostalgia, a cantora finalizou seu disco, qual estava trabalhando desde a pandemia de Covid-19. O disco ele foi lançado em 14 de fevereiro e traz uma mistura de arte pop, pop alternativo, né? Além de elementos de música eletrônica, ficou tudo bem, bem balanceado ali, né? Muito interessante esse disco e não à toa já aparece ali na lista dos melhores do ano. Os destaques aí nas músicas que eu marquei para você ouvir, caso você não queira ouvir o disco inteiro, né? Tem I Believe, que abriu esse bloco aqui, tá tocando de fundo, Bunny's a Rider, Blood and Butter, e a música que a gente vai ouvir agora, que acho que é a favorita, minha favorita desse disco aqui, Welcome to My Island. Eu já volto, não sai daí. Welcome friend. Welcome to my island. Hope you like me. You ain't leaving. Welcome to my island. See the palm trees waving the wind. Welcome to my island. Hope you like me. You ain't leaving. Acabou de ouvir Caroline Polachek, Welcome to My Island, na nona posição da lista de hoje com os discos aqui de música pop e afins, já que não vai ser só música pop em si, mas a música mais popular aí. Na oitava posição nós temos aqui um artista brasileiro que foi mais uma das minhas boas descobertas aí nesses últimos anos e que é um cara que sabe fazer muito bem seu marketing e dar um grande espetáculo. Eu tô falando dele, João, com o seu disco Super. Sempre fui o sol, mas dessa vez vou te deixar fazer o que quiser, pode me transformar. Obcecado eu te leio, eu sou lindo e não entendo como alguém pode não me amar. Eu sou lindo, não entendo como alguém pode não me amar. O quarto álbum do cantor João foi lançado em 14 de agosto e eu me lembro muito bem aí do hype que viveram os fãs, pelo menos os fãs que eu conheço ali na minha bolha do Twitter. Se eu não me engano, o lançamento, né, desse disco, ele foi divulgado aí, né, ele veio junto com um vídeo super bem produzido e tal, uma parada bem a níveis assim internacionais de produção, muito legal o vídeo que o João lançou para divulgar todo o disco. E o cantor e sua equipe souberam muito bem como sintetizar o que está sendo um sucesso no pop lá fora e trazer aqui para o Brasil e adicionar o seu toque próprio, tanto no quesito sonoro quanto no visual também. Como eu falei, se você vê o vídeo dele, é uma parada quase assim que você pensa que é de um artista internacional. A última turnê do cantor aí arrecadou 30 milhões de reais e a nova promete ser ainda maior. Ele tocou, se eu não me engano, no Detal e ele montou um palco com um dragão lá, um negócio assim, muito incrível e um outro nível assim para uma produção nacional. O álbum, além do pop, né, traz influências de elementos aí como pop rock, folk, MPB, até música country, né, e também synth pop. Tudo isso aí para apoiar o João em seus relatos mais íntimos. O álbum, em sua estreia, recebeu aí mais de 8 milhões de streams no Spotify em suas primeiras 24 horas, quebrando o recorde de maior estreia por um álbum da história do Spotify Brasil, superando Midnight da Taylor Swift. Olha só. Músicas que eu destaco aí para você ouvir, caso você não queira ouvir o álbum inteiro: Game Boy, Julho. A faixa que a gente vai ouvir também agora, que foi um dos singles, né? Acho que foi o único single do disco que saiu também junto com o lançamento do álbum, é Milambi, do João. Nosso oitavo lugar aqui hoje com o disco Super. Não sai daí. Fotos suas sem roupa, discussões inacabadas, filmes nossos proibidos, tudo ficou na minha casa. Orgulho ferido, eu estava louco. Falei mal de você, mas volto atrás. Amor próprio é bom, mas o seu é mais. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender, eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender, eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Então pode me lamber. Festinha do grupo, vou dizer pra todo mundo que você saiu mais cedo. Vou te encontrar no escuro, vou lembrar da gente juntos, carros, motéis, DVDs. Você quer o seu orgulho e eu só quero você. Marola, cartola, bonezinho, Coca-Cola, mas quando eu te encontro, amor, eu sei bem do que cê gosta. Vou lembrar da gente juntos, carros, motéis, DVDs. Você quer o seu orgulho e amor, eu quero te lamber. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender, eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender, eu vou te fazer lembrar que a gente não deu tão errado assim. Então pode me lamber. Pra todo mundo que você saiu mais cedo, vou te encontrar no escuro, vou lembrar da gente juntos, carros, motéis, DVDs. Você quer o seu orgulho e eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Me lambe. Você ouviu aí João com Milambi, não Milambi aquela do Raimundos lá dos anos 90, Milambi do João, agora de 2023, nosso oitavo lugar aqui na lista dos meus discos favoritos de hoje de música pop e afins. E por que os afins? Esse disco que eu vou falar agora, a sétima posição, é um disco que eu escolhi e que eu ouvi agora nessas últimas semanas, né, ouvindo esses lançamentos do ano, e que até agora eu acho que é o que foge mais desse escopo pop, né, com certeza até agora, e provavelmente até o final da lista é o que mais foge, né, do pop padrão, que é os, que tem os outros discos que eu vou falar hoje, já que agora eu vou falar do álbum Esquinas, da atriz e cantora Beck G. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. Nascida Rebeca Marie Gomes, hoje conhecida como Beck G, A cantora e atriz já atuou em séries e novelas e recentemente ela foi a Ranger Amarela naquele último filme que saiu dos Power Rangers, né, em 2017. Ela é nascida aí nos Estados Unidos, mas tem raízes mexicanas, né? Ela lançou em 28 de setembro o álbum Esquinas, que é o nosso sétimo lugar de hoje, e foi o seu terceiro disco cantado em espanhol e que é completamente influenciado aí pela música raiz mexicana. Apesar de alguns toques de música pop, né, como na abertura do disco Second Chance, é a música mexicana que domina o disco completamente. É quase como se fosse ali uma música sertaneja brasileira, só que muito mais refinada e também com muito mais elementos, né? Foram 4 singles de divulgação aí para o álbum, né? Chanel, La Nena e Querido Abuelos, que saíram antes do lançamento do álbum. E no dia 28 de junho, junto com o lançamento do disco, veio aí Second Chance, né, que abre o álbum, que eu já mencionei aqui, que é um pouco mais pop, e tem a participação do cantor, também americano-mexicano, Ivan Conejo. Além de aparecer na lista aqui, né, tá o sétimo lugar aqui desse ilustre podcast, já ouviu esse disco, o disco Esquinas ficou em 16º lugar na lista de melhores álbuns do ano da revista Rolling Stones, conceituada revista Rolling Stones. Se eles colocaram ali no top 20 deles, não é nenhum absurdo eu estar trazendo aqui entre os meus favoritos do ano, que é um disco muito legal mesmo. Acho que provavelmente é um dos primeiros, não vou dizer o primeiro, mas um dos poucos discos que eu ouvi com influência totalmente de música mexicana. Como eu falei, lembra muito um sertanejo mais raiz brasileiro, só que com muito mais elementos e tal, só para traçar um paralelo aqui, mas é um disco bem interessante mesmo. E os destaques para você conhecer o álbum aí, eu escolhi Um Punho de Tierra, La Nena e a música que a gente ouve na sequência, Cuidadito. Te vi con ella y me desperté enojada por esa forma que la mirabas. Anoche te hice un berrinche y no va a haber desayuno, no más pa' que se te quite. Yo no soy celosa, pero si eso pasa me transformo en otra. Te poncho las llantas, dormirás afuera y esa misma noche le marco a mi suegra para que recoja la cochinada que un día parió. Te rayo el carro, te quiebro los vidrios y voy a llamarle a todos mis amigos para que me ayuden, que con una pisteada lo arreglo yo. No más cuidadito con ponerme el cuerno, que todo eso lo hago y hasta más me atrevo. Yo no más te advierto que cuidadito con ponerme el cuerno, de la que te salvaste, da gracias a Dios que no más fue un sueño. Fulanito. Y eso que nomás fue un sueño, mijo. Neta que sí. Sobreaviso no hay engaño, papacito. Uy. Anoche te vi con ella y me desperté enojada por esa forma que la miraba. Anoche te hice un berrinche y no va a haber desayuno, no más pa' que se te quite. Yo no soy celosa, pero si eso pasa me transformo en otra. Te poncho las llantas, dormirás afuera y esta misma noche le marco a mi suegra para que recoja la cochinada que un día parió. Te rayo el carro, te quiebro los vidrios y voy a llamar a todos mis amigos para que me ayuden, que en una pisteada lo arreglo yo. No más cuidadito con ponerme el cuerno, que todo solo hago y hasta más me atrevo. Y no más te advierto que cuidadito con ponerme el cuerno, de la que te salvaste, da gracias a Dios que no más fue un sueño. De la que te salvaste, da gracias Dios, que no más fue un sueño. Você ouviu Cuidadito da cantora Becky G do álbum Esquinas, né? Nosso sétimo lugar de hoje. E para a sexta posição, eu trago essa que para mim tem o melhor nome artístico dessa lista aqui, né? Se talvez o Esquinas é o disco mais diferente, né, dessa lista pop, essa artista aqui do sexto lugar, ela tem pra mim o nome mais diferente, melhor nome dessa lista, já que eu vou falar agora do disco Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, da cantora carioca Ana Frango Elétrica. Anos do lançamento de seu último disco, que foi o aclamado Little Electric Chicken Heart, vencedor do prêmio APCA como revelação musical, indicado ao Grammy Latino e prêmio Multishow, e também presente em praticamente todas as listas de melhores do ano lá em 2019, a carioca Ana Frango Elétrico voltou às pistas de dança com o disco Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, aí, lançado em 28 de outubro, em parceria com os selos Risco do Brasil, Mr. Bongo da Inglaterra e Think Records do Japão. No disco, Ana deixa evidente seu amadurecimento musical, que ocorreu muito ali na época da pandemia, né, de Covid-19, e nesse trabalho aqui ela não só dirige, canta, compõe, toca, como também assina a produção musical do álbum, uma verdadeira proletariada da música, essa aí trabalha, viu? O disco traz influências sonoras, né, fortíssimas de canções tanto nacionais como internacionais lá dos anos 70 e 80, né, onde a Ana canta sobre sentimentos e relacionamentos. Segundo a própria cantora, o intuito foi demonstrar sonoramente entendimentos e sentimentos sobre um amor não binário e se expor subjetivamente. O disco conta com alguns arranjos de cordas e sopro que talvez te lembre algo feito ali na era da Jovem Guarda, um negócio mais MPB, como nas faixas aí Nuvem Vermelha e Insista em Mim, mas também tem umas passagens um pouco mais oitentistas, assim, dançantes e tal, né? Como na faixa Let's Go To Before Again. Eu acho que quem gosta de baixo, né? Do instrumento baixo, vai adorar esse disco, porque o baixo aqui, ele tá um tesão de se ouvir, muito presente durante todo o disco. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção também. E esse lance dos arranjos mais, talvez 60, 70, tem coisas dos 80, que é onde todo mundo bebe na fonte, né, da dance music, da disco music dos 80, que eu vou falar mais tarde aqui em outros discos, mas uma artista brasileira ter a coragem de ir lá pros anos 60, muito legal, muito interessante esse disco aqui, e para você ouvir aí algumas faixas do disco, para ver se você vai se interessar pelo resto, eu aconselho, né, que você ouça o disco inteiro, mas se você quiser começar por Boy of Stranger Things, Coisa Maluca, e a música que eu escolhi pra gente ouvir aqui, que foi uma que me fisgou logo de cara, que abre o disco, a Electric Fish, vai lá, ouve, que eu tenho certeza que você vai querer ouvir o álbum completo da nossa querida Ana Frango Elétrico. Então, DJ, sobe o som aí que a gente vai ouvir Electric Fish e eu já volto. sick of quiet things in your body. Your smell is cruel and all of a sudden I think I love you. Música da carioca Ana Frango Elétrico, nosso sexto lugar de hoje. Uma música muito massa de um disco muito massa também. E para abrir o nosso top 5, né? Chegamos à metade da lista. Agora, para abrir essa segunda metade, tem aí um grupo, né? Que assim, duas décadas já se passaram, quase duas décadas aí se passaram desde que o pequeno Danilo, que adorava desenhos e música, viu pela primeira vez na tela da televisão os Gorillaz, né? A banda essa que era composta aí por... Era não, é até hoje, né? Composta por personagens animados. E depois de um tempo curtindo a banda, a nossa relação esfriou um pouco. Eu fiquei um tempo ali sem curtir muito o que eles estavam fazendo. Mas em 2023 voltamos a estreitar laços graças ao ótimo disco que está na quinta posição de hoje, o Cracker Island. Que uma banda que foi criada com a intenção de ser totalmente virtual, em uma espécie de ódio aos novos tempos tecnológicos que surgia no horizonte dos anos 2000, duas décadas depois estaria fazendo um disco que critica o mundo digital e o consumo desenfreado das tecnologias atuais. Pois é, para tristeza de muitos e desse que vos fala, eu tenho uma notícia muito triste para trazer para vocês aqui. O Gorillaz não passa de senhores de meia-idade. Aqueles desenhos não existem. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Brincadeiras à parte, né? A cabeça por trás do processo ali do Gorillaz, né? A cabeça pensante que comanda o Gorillaz, o Damon Albarn, ele trouxe para Cracker Island um pouco de sua visão de como o mundo parte a passos largos para uma espécie de apocalipse digital na era pós-smartphones, né? No álbum lançado em 24 de fevereiro, o Cracker Island, né? Ele canta o seguinte: é um mundo de tela quebrada, tipo o que a gente vê ali na capa do Black Mirror, né? Ele canta isso em The Tired Influencer, que é uma canção que conta com partes faladas aí pela assistente digital Siri, né? Assistente aí dos produtos Apple, né? Presente no iPhone e tal. Ele canta também: parece que estou correndo silenciosamente pelas páginas infinitas eu rolei. E um lamento aí sobre a impossibilidade de conexão na nossa era hiperinformada na faixa Silent Running. o que você faz ali, mais ou menos, ali no feed do TikTok, Kawaii, né? Que são aqueles feeds infinitos que, se você não prestar atenção, você fica horas e horas ali rolando infinitamente pelas páginas. São ótimas críticas, hein? O estalo para Damon escrever sobre isso está na faixa Skinny Ape, que ele escreveu quando viu pela primeira vez um daqueles robôs de entrega da Amazon. E realmente, você imaginar que tem um robô andando pela cidade totalmente autônomo fazendo entregas é um negócio muito maluco. A gente já está vivendo num futuro muito louco aí. O disco tem a produção do Greg Kurstin, se eu não me engano ele é músico, é um baita produtor também, e tem o Remy Kabaka Jr., né? É um disco que tem várias participações especiais, como Tame Impala, Beck, Bad Bunny, Thundercat e a Steve Nicks. A versão deluxe, lançada em 27 de fevereiro, conta com mais faixas e mais participações especiais. Entre elas, a mais inusitada, pelo menos pra mim, né? Que é do brasileiro MC Bin Laden, cantando em português a faixa Controla. E que ficou muito legal, tá? É um dos destaques meu pra esse álbum aqui, mas como ela é da faixa da versão deluxe, né? Eu escolhi faixas do álbum tradicional, do álbum padrão ali, como destaque aí a New Gold, que tem participação de Bootsy Brown e do Tame Impala, Oil, que tem Steve Nicks também, que é a faixa que abriu esse bloco, e a música que a gente vai ouvir na sequência agora, a faixa título Cracker Island, que tem participação do baixista Thundercat. Sobe o som pra Gorillaz aí, DJ. Faz tempo que eu não ouvia tanto Gorillaz como eu ouvi com esse disco sensacional. Quinto lugar de hoje, Cracker Island. Eu já volto. To the collective of the dawn, they were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Sadness I consumed, into my form as every day. In the end I had to pay. What world is this? In the end I had to pay. I hurt my soul. In the end I had to pay. I drink to write. Nothing more to say. I drink to write. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know his many strategies. Lista aqui com mais um artista brasileiro, depois aí de ouvir os bonecos animados que são comandados por senhores de meia-idade, gorilas. Nós vamos agora ouvir mais um artista brasileiro, já que após 5 anos de seu último disco e do fim conturbado de um casamento, Isa volta com um álbum que, segundo a própria cantora, é o mais feminino e pessoal de sua carreira. No quarto lugar de hoje, vamos de Afrodite. E te vejo como nunca vi. Eu sou o seu desejo. Quando cê me ama, sei que bate um desespero. Seu corpo me chama, isso não é mais segredo. Pode vir comigo. Apesar do hiato de 5 anos entre Dona de Mim e o disco Afrodite, Isa fez o trabalho em apenas 5 meses. Isso porque ela já havia lançado singles entre 2021 e 2022 e também já tinha revelado algumas prévias, né, de canções que estariam no novo disco. Mas Isa descartou todo o trabalho feito até então por acreditar que aquilo não representava mais o seu momento presente. Em 5 meses, ela trabalhou em 13 novas faixas que passeiam por diversos estilos musicais que ecoam nas ruas do nosso querido Brasil, né? E que amparam a Isa em sua jornada de conquistas, aflições, desamores e recomeços. Lançado em 3 de agosto, o disco tem passagens mais pops, mas também tem forte presença do funk e muito afrobeat. Tem também aí algumas pitadas de rap, né? O álbum debutou no top 3 da parada global do Spotify. Absurdo, né? Faixas como Nunca Mais, Que Se Vá e Tédio falam um pouco sobre o fim do relacionamento de 4 anos da cantora com o produtor musical Sérgio Santos. Como ela canta em trechos aí, né? Como ou fica pra vida toda ou pra nunca mais. Se é pra lavar roupa suja, eu tô devolvendo até o pregador. O disco tem muitas participações especiais, principalmente de cantoras, né, que correm aí lado a lado com Isa na cena musical. Entre elas, Tiwa Savage, King Saints e mais uma vez aparecendo por aqui nessa lista de hoje a nossa querida MC Carol. O disco também tem algumas participações masculinas, né, como o Russo Passapusso do Baiana System, Lennon e Djonga. Músicas que eu gostei aí desse disco pra você ouvir, pra você conhecer e ficar um pouco por dentro do que é o Afrodite, Nunca Mais, Fé Nas Malucas, Tere e a música que a gente vai ouvir agora, Mega da Virada. Tá chegando, hein, pessoal? Joga aí que, como diz na música, quem é que vai ganhar na Mega da Virada? Eu queria ganhar, hein? Vocês que, pô, ganhar na Mega da Virada ajudava muito o nosso 2024 aí. Vamos de Mega da Virada, sobe a música aí, DJ, e eu já volto. A vida toda pra nunca mais. Money, money, bon, money, money, bon. Money, money, bon, money, money, bon. cima de ninguém. Não precisa passar por cima de ninguém. O mundo gira, não demora. O jogo vira quando tá lá fora. Coração de pedra, papel e tesoura. Quem tem referência não fica refém. Não precisa passar por cima de ninguém. Não precisa passar ninguém. Já falei pra família pulando a armadilha que aqui só tem cobra criada. Aqui só tem cobra criada. Nós segura a batida, agradece a torcida que tá na partida animada. Com a pele toda arrepiada. Vai, levante a cabeça, sustente a pisada. Assista, levante a cabeça, sustente a pisada. Mabrada, levante a cabeça, sustente a pisada. Levante a cabeça. Eu vi alguns críticos, né, muita gente não, mas alguns críticos meio chatos, aliás, falando que esperava outra coisa da Isa, que se decepcionou, enfim. Mas o disco é muito legal, tenho certeza que a galera e o povão vai dançar muito ao som do disco da Isa, o quarto lugar da minha lista aqui de hoje. E eu não vou falar que esse próximo disco aqui levou o prêmio Future Nostalgia, que foi um prêmio que eu impus, né? Um prêmio imposto por mim aqui nessas listas que eu faço de melhores do ano, depois que a minha cabeça explodiu ouvindo o disco da Dua Lipa, porque os dois próximos discos, né, o segundo e o primeiro lugar, eu acho que levaram esse prêmio em 2023. Mas esse disco que eu vou falar aqui agora, ele tem alguns dos elementos que me encantaram muito no já clássico álbum da Dua Lipa, né? Como aquela ode, as pistas de dança, um baixo muito presente, marcado, assim como os refrãos que grudam na cabeça. Em terceiro lugar na minha lista de favoritos do ano temos That Feels Good, da cantora Jessie Ware. A cantora inglesa Jessie Ware lançou What's Your Pleasure, disco que foi muito bem recebido pela crítica e elogiado por a cantora retornar às suas raízes que remetem muito à disco music, né? Porém, ela soou mais ousada e mais solta do que antes. Assim, a cantora tinha a dura missão de atender às expectativas geradas pelo álbum. E como em time que está ganhando não se mexe, ela não só superou as expectativas, como as excedeu com seu disco de 2023, o That Feels Good. Lançado em 28 de abril, o álbum vem ainda mais carregado de influências da disco music e funk music, e também tem até Eurodance. O lançamento foi precedido por 3 singles que já deram a tônica do que seria o novo trabalho da cantora, que chegou a figurar em diversas listas dos álbuns mais aguardados de 2023. Free Yourself foi lançado em 2022, enquanto Pearls e a grandiosa Begging Again vieram em fevereiro e abril, respectivamente. Vale falar que o single Begging Again, né, foi inspirado aí nas viagens da cantora pelo Brasil. Ela foi um dos destaques, né, do Primavera Sound que aconteceu aqui em 2022. O disco foi para mim uma das agradáveis surpresas desse ano, acho que não a maior, mas uma das melhores, né? Se você gosta daquela estética sonora da disco music ali dos anos 70 e 80, com influências de cordas da Motown, trompetes e saxofones do jazz e harmonias vocais marcantes, esse disco é para você afastar os móveis da sala e dançar sem medo de ser feliz. É um discão muito legal, muito gostoso de ouvir. Para os destaques aqui, seria mais fácil eu falar das quais músicas eu não gostei, né? Que deve ser uma ou duas ali, talvez três no máximo, né? O disco todo ele é muito bom, mas eu vou indicar para vocês ouvirem aí o disco todo. Não, eu vou indicar para vocês ouvir That Feels Good, Pearls, Begging Again, Freak Me Now, Shake the Bottle e a canção que a gente vai ouvir agora na sequência, Free Yourself. E eu quero que você me diga, isso não lembra um pouquinho ali algo que a Madonna fez ali nos anos 80? talvez, me deixou um pouco com essa sensação. Free Yourself, que a gente vai ouvir, eu já volto pra anunciar as duas primeiras posições, né, os dois discos ali de pop e afins que mais me encantaram em 2023. Não sai daí, eu já volto. Anterior eu falei que quase foi o vencedor do prêmio Filtro Nostalgia aqui dessa lista como a grande surpresa do ano. Esse que eu falo agora sim ganhou o prêmio, que aliás eu vou dividir entre o primeiro e o segundo lugar dessa lista de hoje aqui. Na segunda posição nós temos Ava Max com o disco Diamonds e Dance Floors. Eu conheci a cantora Ava Max por causa do single de 2018, Sweet But Psycho, que está presente em seu álbum de estreia lançado em 2020, o Heaven and Hell. E pra ser sincero, eu nem lembro se eu cheguei a ouvir o Heaven and Hell na íntegra, né? O que eu lembro é que depois do nome da cantora entrar no meu radar, eu vi algumas pessoas ali da minha bolha pop do Twitter falando um pouco, não mal, mas assim, falando que não tinha talento e tudo mais. Então, quando eu fui ouvir esse disco aqui lançado pela cantora lá no começo de 2023, eu já fui meio com o pé atrás, eu já fui meio pensando que ia ser um disco ruim e tal, muito porque pelo que eu ouvi dessas pessoas aí falando sobre a Ava Max, mas eu fui ouvir mesmo assim. E ainda bem, né? Porque pra minha surpresa, a audição foi super agradável, com algumas canções já ficando marcadas na minha cabeça logo de primeira. E a nota que eu dei pro disco nas minhas anotações pessoais ali, ela foi bem alta e, se eu não me engano, já foi direto pra lista desde a primeira vez que eu ouvi esse disco. E por isso o prêmio Future Nostalgia acabou aí caindo no colo da Ava Max com Diamonds Dance Floors, um disco que foi lançado lá em 27 de janeiro, bem no começo do ano mesmo. E não é à toa, né, que o disco ganhou ali o prêmio Future Nostalgia, porque segue bem a linha do que foi feito no disco da Dua Lipa, né, que eu amo de paixão, e também tem um pouco ali do que foi feito no disco que eu falei agora no terceiro lugar, o That Feels Good da Jessie Ware. É uma espécie ali de resgate barra homenagem aos ritmos dançantes como disco music, eurodance, house e eletropop, enfim, tudo que pode ser tocado numa pista de dança para agitar a festa. Para mim, a diferença entre o Diamonds Dance Floors e o That Feels Good, que é o terceiro lugar de hoje, é que aqui no disco da Ava Max, a música soa um pouco mais moderna, sabe? Um pouco mais moderno que no disco da Jessie Ware. Mesmo o disco da Ava Max tendo alguns elementos ali de 70, 80 e até de 2000. Acho que até por isso ele vai um pouco mais ali pra linha, ele parece um pouco mais com o Cromática, né? O último disco da Lady Gaga, que também segue esse lance de ser um resgate pop, aí estilos antigos e tudo mais. Outro fator semelhante com mais um disco que eu já comentei aqui na lista de hoje é que a Ava Max também fez o seu álbum inspirado aí por um conturbado fim de relacionamento. A cantora quis canalizar tudo de ruim vivido nesse período em canções otimistas. Ela quis mostrar que é possível transformar sua dor em poder e todo esse sofrimento emocional em algo muito bonito. Diamonds Dance Floors é mais um desses resgates, né, aos sons de décadas passadas, e por mais que alguns aí digam que isso soe sem criatividade, né, vamos pegar coisa lá dos anos 70, vamos fazer uma música agora, pra mim funcionou muito bem mais uma vez, né, assim como o disco da Jessie Ware, That Feels Good, o Future Nostalgia da Dua Lipa, Cromática e outros que souberam fazer isso de forma criativa e inteligente. Esse ano aqui eu acho que eu ouvi mais alguns discos que tentaram meio fazer isso e não ficou legal, não. Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi, mas eu lembro que teve alguns discos que eu ouvi e eu falei, ah, tá bom, não tá legal. Mas, em específico, o disco da Jessie Ware e o disco da Ava Max eu achei muito legal. É um disco de pop, talvez seja o pop que eu mais goste, né? Que é aquele chicletão, aquele pop farofeiro, né? Tem aqueles refrões que grudam na cabeça. Eu gosto muito desse estilo de música pop. Então, como eu já mencionei aqui, pode ser o melhor, meu favorito, pode não ser pra você, justamente porque o estilo que você gosta de pop é diferente. Então, por isso que na minha lista está em segundo lugar o disco Diamonds and Dance Floors da Ava Max. Pra você ouvir aí, se você não quiser ouvir o disco todo, eu indico Million Dollar Baby, Sleepwalker, Weapons, Dancing's Done e a música que o nosso DJ vai botar pra tocar na nossa pista de dança agora. Tira o sofá, afasta o sofá da sala, a cama, se tiver no seu quarto, que você vai dançar o som de Ghost. Não é aquele Ghost do rock, tá? É o Ghost da Ava Max. Não sai daí, eu já volto pra anunciar a medalha de ouro de hoje, que é um grupo que, assim, eu ouvi, na primeira vez que eu ouvi, a minha cabeça explodiu de tão maluco que é o som desses caras aqui. É muito foda essa dupla. Não sai daí, vamos de Ghost da Ava Max, eu já volto. In my dreams, but I'm wide awake. on my mind. Can't help but keep you close. Oh baby, everywhere I go, I'm haunted by your ghost. You're the one I love, and I fear the most. I have you. Falar que eu adoro som pop chiclete, pro primeiro lugar eu trago uma dupla que pega isso e eleva a décima potência, ou melhor, a centésima potência com seu som hiper pop maluco, engraçado e barulhento. Na primeira posição dos meus discos pop favoritos de 2023 tem o duo 100 Gecs com o seu disco 10,000 Gecs. Dumbest girl alive. I took 10 pills today. I got bruises on my thighs. Plus, I gave away my brain. Hiperpop ou hyperpop, eu vou chamar aqui de hiperpop, tá? Mas eu acho que pode chamar como você quiser, porque o mundo é livre para você falar do jeito que você quiser. Ainda é um subgênero da música pop, assim, relativamente novo, que se popularizou muito aí a partir dos anos 2010. E que se eu fosse tentar explicar aqui o que é, basicamente esse bloco aqui ele ficaria enorme e essa não é a minha intenção no programa de hoje. Eu vou deixar para tentar explicar isso no futuro se eu fazer um programa só sobre esse disco aqui. Eu quero muito fazer porque tem bastante coisa para falar. Mas ouvindo o disco que ganhou a medalha de ouro esse ano aqui na minha lista de discos favoritos de pop, eu acho que você vai entender bem o que é o tal do hiper, hyper pop, bem fácil aí. Tanto que eu fiquei até na dúvida se eu colocaria ele nessa lista aqui mesmo de pop ou na lista de rock, devido aí a vários momentos que tem guitarras estridentes, uma bateria que é muito característica ali do pop punk, do nu metal, que aparecem aqui neste disco. Mas eu acabei colocando ele aqui no pop. Assim, eu acho que também no programa de rock da sexta-feira, vai ter um disco lá que eu vou falar que também ele poderia muito bem caber aqui na lista de pop, mas eu joguei ele pra lá. O 10,000 Gecs aí, o disco 10,000 Gecs, foi lançado em 17 de março e é uma espécie de expansão sonora do primeiro disco do grupo, né, do duo, que é o 1,000 Gecs, ou os nossos amigos Gecas, né? Que esse disco aí, o primeiro disco deles, foi lançado lá em 2019 e a dupla, né, 100 Gecs é formada por Dylan Braid e Laura Less. Esse foi aí mais uma das grandes surpresas do ano pra mim. E provavelmente o único disco das minhas listas, né, incluindo pop, rock e nacional, a ganhar uma nota 10 logo de cara, da primeira vez que eu ouvi. E também foi um dos discos que eu ouvi lá no começo do ano, né? Ele saiu em março, eu ouvi logo lá que ele saiu. E assim que eu ouvi de primeira já foi direto para o topo dessa lista aqui. A mistura dos elementos como rock, pop punk, emo, nu metal, rap e música eletrônica simplesmente explodiu minha cabeça, já que eu nem fazia ideia que essa dupla existia. Eu poderia ter conhecido eles no Lollapalooza de 2023, né, que foi a edição que eu fui esse ano para ver a Billie Eilish, e eles estavam confirmados para tocar no Lollapalooza, mas acabou aí sendo uma das baixas dessa edição aqui de 2023. Mas ainda bem que mesmo assim eu consegui conhecer o grupo. O disco conta com composições aí trabalhadas com um monte de ideias tortas, né? Um exercício maluco e criativo que talvez para os ouvidos mais conservadores soe como algo amador ou mal feito. Mas é um trabalho que a todo momento reforça o brilhantismo da dupla em incorporar e perverter os maiores absurdos da música pop. A faixa de abertura, Dumbest Girl Alive, tem uma letra sobre o consumo excessivo de drogas, reflexão sobre gênero e cultura da internet, e funciona como uma síntese conceitual do álbum, que mais uma vez alterna entre o cinismo, a crítica e o bom humor. Indo pela interpretação de forma caricata do nu metal em Billy Knows Jamie, passando pelo flirt com ska na derradeira Mimimi e o ska punk de I Got My Tooth Removed, Brad e Les demonstram ser verdadeiros especialistas em incorporar o que foi rotulado como gosto duvidoso aí nas últimas décadas e fazer disso a base para um repertório difícil de ser ignorado pelo ouvinte. E o disco acabou não só chamando a atenção do público, como também da crítica, já que o 10,000 Gecs apareceu em diversas listas de melhores discos do ano, né? E nos 50 melhores discos do ano de publicações de peso aí da indústria musical, como a Pitchfork, a Rolling Stone e a Slam. E também foi top 10 em 8 listas diferentes da Billboard. É um disco maluco, é um disco assim que... Como eu falei, não à toa dividiu o prêmio Filtro Nostalgia aqui com a Avamax, porque explodiu minha cabeça logo na primeira audição. Não teve como não colocar ele nessa lista. Como eu falei, até pensei em colocar no rock, mas eu achei que combinava mais aqui com o pop. É um discaço. Se você não quiser ouvir o disco inteiro, é um disco bem curto, é um disco que passa rápido, você nem vai perceber passando aí. Mas se você quiser conhecer algumas músicas, eu indico a Dumbest Girl Alive, que abriu esse bloco, tá tocando de fundo aí, Hollywood Baby, Frog on the Floor, e a música que a gente vai ouvir agora, que basicamente seria o resultado de um possível cruzamento entre No Doubt e Offsprings, que é a faixa Doritos and Fritos. Eu já volto pra dar um recado final pra vocês aqui. Não vão embora, hein? Vão aí de 100 Gecs. essa foi a lista dos meus 10 discos favoritos de música pop e afins aí de 2023. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado curiosos aí para ouvir alguns desses discos. Se vocês fizerem isso, comentem lá nas redes sociais, no Twitter, arroba já ouviu o disco, no Instagram, arroba já ouviu esse disco, tem também o nosso site, jaouviuessedisco.com, você pode comentar com uma conta Google lá no post, né, do episódio, e também no Telegram, t.me/jaouviuessedisco, é muito importante vocês participarem, eu mando os episódios lá e a gente acaba interagindo. Se você gostou muito desse episódio, vai ver que foi o primeiro que você ouviu, né? Não sei, de repente pode ser que seja. Não esquece de apoiar o podcast financeiramente. Se você ouviu, gostou bastante, foi ouvir outras coisas e puder dar um apoio financeiro, é muito bom. Tem o meu Pix, é meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com, e tem também o apoio lá no Padrim a partir de R$2 mensais, padrim.com.br/jaouviuessedisco. Se você não quiser dar dinheiro, não tem problema. Dá uma curtida, faz um comentário, um compartilhamento que também já ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Dá um trabalhão fazer isso aqui, sério demais. Dá muito trabalho, porque é um trabalho de um ano aí, basicamente, ouvindo discos e montando a lista e procurando curiosidade sobre o álbum, ouvindo as músicas. Então, por isso, eu espero que vocês gostem. É um projeto que eu gosto muito de fazer e trazer aqui para o Já Ouviu Esse Disco. Então, se você ouviu até aqui, meu muito obrigado. E o próximo programa é sobre bandas de rock, de metal do Brasil. Brasilzil vai estar aqui na quarta-feira. Eu tô gravando isso, eu não sei se vai sair. Mas se sair, é na quarta-feira, tem bastante banda legal aí do Brasil pra vocês. E mais uma vez, um Feliz Natal. Espero que, se você estiver ouvindo nessa segunda, se você esteja com a sua barriguinha cheia, você que caiu de boca no peru nessa madrugada aqui de passagem de Natal do dia 24 pro dia 25, espero que você esteja com a sua barriguinha cheia aí da ceia que você teve com sua família, com seus amigos, e sozinho também, não tem problema. Enfim, espero que você esteja feliz, um Feliz Natal, e nos vemos quarta-feira com as bandas de rock e metal do Brasil. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui! Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.